Mena. Mena. Mina, pode crer, estou aqui, o pensamento em você. Tô dentro do busão, nessa tarde chove muito. Me sinto em solidão, coração agitado, um tanto perturbado. Só Deus é quem sabe o que eu sinto de fato. Embaixo de uma árvore, vendo as pessoas, um maluco e sua mina, feliz, contagiante. Pensei nas noites boas, seu beijo delicioso, sabor do puro mel, dos carinhos mais ardentes, loucos apaixonados lá dos confins do céu. Era uma gata manhosa me arranhando, me agarrando de um jeito tão gostoso, na cama macia e quente, cobertos com lençol emocionante. Corpo a corpo me amava, me dizia que eu era o seu sonho, você minha fantasia, a eterna princesa do dia, da noite. Mina, agora confesso, te amo além dos horizontes. Mina, eu não posso mais viver assim. Não, não, não posso, não posso. Longe de você a tristeza não tem fim. Não tem fim, fim. Lembranças na mente e a dor no coração. A dor no coração, volta pra mim. Volta pra mim, vamos viver essa paixão. A eterna paixão. Eu vivia na zoeira, madrugadas inteiras, me iludindo com as mundanas, alma e língua profanas. Eu era um caçador, procurando alguma presa, vacilei neste mundão. Acabei seduzido pelo canto da sereia, como lindas pérolas seu olhar resplandeceu, refletiu na escuridão de um profundo lago muito frio. Indolente me tocou, emergi apaixonadamente. Mina, acredite nisso, surgiu no coração amargurado, bandido, um sentimento desconhecido. Me fez acreditar na vida, me fez enxergar que existe alternativa, você é maravilha estrelar. Um anjo de Deus que em meio a tanto caos brilhou tão forte como o sol. Tive a chance de encontrar sorriso meigo, suave, doce igual uma criança, que é a força da esperança, que vontade de amar. Mina, eu não posso mais viver assim. Não, não, não posso, não posso. Longe de você a tristeza não tem fim. Não tem fim, fim. Lembranças na mente e a dor no coração. A dor no coração, volta pra mim. Volta pra mim, vamos viver essa paixão. A eterna paixão. Eu sei, pisei na bola que na hora de marcar errei, chutei pra fora, fui egoísta muitas vezes. Pensei só em mim, você é a bela flor que está desabrochando. Ao perder eu percebi quando queria conversar, eu não quis te ouvir. Ao ver na dificuldade não fui amigo, companheiro. Agi como um covarde e a deixei em desespero. Por ciúme bobo, revoltado, dei a costa, fui estúpido, idiota. Saía nas baladas, a tristeza amargamente me dominava, me abalava. Privado do meu sono, tenho saudades de você. Aí, mina, me perdoa, a química que nos uniu não pode se perder à toa. É meu depoimento, somos almas gêmeas, você é parte do meu sonho, me ajude a conquistá-lo. Derrube o orgulho, gigantesco, destrutivo, quase sempre inevitável. Mina, eu não posso mais viver assim. Não, não, não posso, não posso. Longe de você a tristeza não tem fim. Não tem fim, fim. Lembranças na mente e a dor no coração. A dor no coração, volta pra mim. Volta pra mim, vamos viver essa paixão. A eterna paixão. Permaneço no busão, a chuva enfim cessou. Do Lopão não sei pra onde, meu destino é você. Semearemos o amor, louca paixão, o que seja. Plantaremos humildade, com o tempo vem a colheita. Para esse coração trancado, congelado, é você que tem a chave. Abro cadeado, te preciso do meu lado. Na guerra e na paz, no fracasso, no sucesso, não me deixe nunca mais. Mina, mina, mina, mina. Mina, eu não posso mais viver assim. Viver assim. Não posso mais viver assim. Longe de você a tristeza não tem fim. Não, a tristeza não tem fim. Lembranças na mente e a dor no coração. A dor no coração. Volta pra mim, vamos viver essa paixão. Essa paixão. Viver essa paixão. Mina, eu não